com os maiores sucessos carnavalescos de todos os tempos, até o carnaval. Em um jardim, um coreto, a música e a saudade, nós estaremos rodando as músicas que realmente marcaram uma época no clima místico. Rasguei a minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Rasguei a minha fantasia, guardei os guizos no meu coração. Mas vamos nós com música. Mário Reis, cantando esses versos que falamos agora, do Lala Lamartine Babu, arranjo do Pixinguinha, rasguei a minha fantasia. Gilberto Alves, que também estourava nos carnavais. Gilberto Alves, em arranjo do Maestro Borba, defende do Aníbal da Silva, Rosa Maria. Para os nossos ouvintes da USP FM São Carlos, USP FM São Paulo e USP FM de Ribeirão Preto, Silvio Caldas, o Titio, cantando com Napoleão e seus soldados, do Braguinha João de Barro, Andaluzia. Rasguei a minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Rasguei a minha fantasia, guardei os guizos no meu coração. Rasguei a minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Rasguei a minha fantasia, guardei os guizos no meu coração. Palhaçado o ano inteiro sem parar, sem gargalhada, com tristeza no olhar. A vida é assim, a vida é assim. O tempo é livre, eu vou desabafar. Saquei a minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Saquei a minha fantasia, batei os gritos no meu coração. A minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Achei a minha fantasia, guardei os quilos no meu coração. Tentei chorar, ninguém no choro acreditou. Tentei amar e o amor não chegou. A vida é assim, a vida é assim. Comprei uma fantasia de ferro. Rosa Maria me respondeu: